Polícia Autorizada do Táxi, reporte sobre espera. Pelo Quebec Serra na escuta do solo. Confirmando, é o 060 Yankee para Ilhéus. Gente, autorizado Ilhéus, o nível 060, plano Yankee, decolagem da 17, após primeira curva à direita, subida Coral. A frequência do controle 119.8, aciona o transponder 0274, o Kilo Quebec Serra. Cotejamento correto, qual o POB? Gente, para acionamento táxi da colagem, torre agora 18.6, tem um bom voo, 1016 no ajuste, aquilo que deve ser. Solo, bom dia, voo 1922. Voo 1922, bom dia, táxi. E a Alfa reporta para ingresso, tá com você, Juliette. Alfa se chamará para ingresso na guia. Nossa. Eu sigo aqui no Quebec Serra. Sim, te livre são lá, são pronto para táxi. Estabilizado na 3304. Na 3304, chame a torre 1-1-819. E Alfa Juliette até o portão 07. Alfa Juliette 07, não sei se. Por Salvador, até 3304, bom dia. Estabilizado ao final do 10. Tá, 3304, continua. Autorizado pouso, pista 10, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Pouso na 1-0-3-3-0-4. Controle. A frequência do controle Salvador 119.8. Aciona 5171. Lima Alfa Romeo. 8-63-1-2. Sem restrição em velocidade, tá? 8-63-1-2. Cotejamento correto, qual o POB? Ciente, acionamento, táxi da colagem com a torre agora 1-1-8.6, o ajuste no 0-6. Lima, Alfa Romeo, bom voo. Oitané 6312, autorizado 2.000 pés, ajuste no 0-6, autorizado ILS, pode estabilizar. Na 2.096, vai reportar estabilidade na internet, vai estar na minha frente. Para descer o trip 5217. Trip 5217, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.6. 4.000 quando 0.6 por isso. O azul 4208, cópia. Pronto. Autorizado Recife, o nível 370, via Upper Whisky 58. Decolagem da 1-0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. O controle 119.8. Aciona 5176. Cotejamento correto no 03, chama pronto, azul 4208. Botão 3179 na escuta. Liga 3179. Correto. Coordena com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol que vai parquear no portão 07, a retaguarda. Após o parqueamento do tráfego, está autorizado no, na remota e chama táxi. Rota 3179. Coordenação então para o táxi. 3303 no Salão 1 ao meio, livre à direita, semi-salo 129, decimal 9. 219-3304. Salo Salvador, 3304 da TAN, livrou na sua escuta, bom dia. 3304, autorizado táxi via Alfa e aguardante daquilo. Alfa, aguarda-te daquilo. 3304. Pioneiro 32, autorizado cruzamento de imediato, pistão no 028. Rota 3304 vai dar passagem ao bandeirante da Força Aérea, segue como número 2, o Rota 3304. Rota visual, vai dar passagem, segue como número 2, 3304. Pioneiro 32, autorizado em ingresso via Alfa, Juliette, parte principal, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, 1016 no ajuste. O Pioneiro 32, bom voo. Alfa, Juliette. Confirme. Só 3663, quem tem que ter visto para Guarulhos? Qual seria a rota? Vai ser a outra rua do É a Arbor Transição Elefa. Arbor Elefa, obrigado. Sendo pista 17. 304, Alfa Juliette até o 05. Alfa Juliette até o 05, 3304. Só seu. No localizador, está visual com a pista Oceania 3-1-2. Oceania 3-1-2, complete a pressão, Oceania Torre 1-1-8, decimal 6, bom dia. 1-1-8-6, com a torre Oceania 3-1-2, obrigado, até já. A torre Salvador Oceania 63, 12, está 2 milhas. De dia, Salvador Galeão, o nível confirmando ao 38. Meu guarda-copa, Xané 629. 36. Alta 31791, 4 horas, Galeão. Incidente aguarda para o táxi 31791. O Xané 6211, aguarda cópia, só um minutinho. Autorizado táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 6, bom voo. O Oxalé 6129, autorizado Galeão, nível 360, via Alpes, Zulu 10, decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bridge, a frequência do controle 119 decimal 8, aciona 5405-6219. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento 6219. Vitória da Conquista, o nível 260, só um minuto da cota, o 2227. Dois, dois, dois, sete, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 260, decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, elefa, após direto Vitória da Conquista, a frequência do controle 119 decimal 8, aciona 5407. 32 autorizado a alinhar e manter de cabeceira 10. Mike com Delta, o senhor tem condições de encerrar pela área gramada? Juliette Cairo no 1000 pés, pronto, cópia. Autorizado Cairo, no 1000 pés, decolagem 17, após curva direita, corredor Axé. Frequência do controle 119 decimal 8, aciona o transponder padrão 0160, Vitor e Juliette. 312, no Salas 22, liga direita, chame solo 121 decimal 9. Solo agora 121 decimal 9, na 63, para 7, vai ser só um pequeno desvio direito da formação. Por quantas milhas? Só 3 ou 4 milhas. E a 312, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso na táxi Juliette. Alfa vai reportar para ingresso na Juliette, eu chamei a 63, ou na 2. Alô, azul 4208-23-10-10. Confirmando o passageiro do 2227. Sede 4208, autorizado, chama táxi. Liga Vitor indo, Juliette. Liga, acionar, chama pronto para táxi. Autorizado, ILS, porta estabilizada. Ok, autorizado, ILS, porta estabilizada, descendo para 2000. Pode ir na proa sul para limpar a formação. Autorizado. Mike Echo Delta, decolagem 23, tendo controle 119 decimal 8. 198, Mike Echo Delta, bom dia. Pistão 2 Julieta, autorizado o táxi, até a intersecção da pista 17. Tão 3171, numa tempo de espera. Visuais, no meu pé, direto Manaqui, confio no setor da porta. Mike, é cuidado, tem um pouquinho de resposta. Léo, 35217, o limite é o localizador ou pode ir na Prodiduna? 35217, limite é o localizador. Ok, então, limite é o localizador. É 2362, decolou 25, sendo controle 199, decimal 8. 398, vai chamar, bom dia. Controle Salvador, Cordial, pioneiro 32, decolado, moral. Sinal autorizado, ANA, manter cabeceira 190. Dois decolado. Está na perfil da saída coral. Gente, Força Aérea 2332, contato radar, sou para 120, direto coral. Direto coral, direto 32. Alfa Romeo, mantém a separação do mesmo, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 109. Serra decolou 26, sendo controle 119, decimal 8. 119. Torre 118, decimal 6. 118, olha o Papa Terra aqui no Quebec Serra. 70, de solicita 17. Tô vindo para a torre. 352, certo? No localizador, na frente, já precisava ficar procurando, certo? 352, eu não saio, continue a pessoa, só aguarde pista livre. 84, você está dando certo. 30 Índio Alfa, ponte cara de 8 e meia, via vista na 0 na 9, Papatango Romeu, Papatango, cópia. 199, decimal 8, muito bom dia. Tão 3179, autorizado, decolagem, mantendo proa. Pistão no zero, vento 120 graus, 109. Decolagem, mantendo proa, tão 3179. Tá batendo um quilo, Quebec Sierra, suba para nível de voo 060, saída coral. 060 na coral, interceptar radial, pista Quebec Sierra. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Lima, Alfa Romeo. Lima, Alfa Romeo, mantenha-se em condições visuais via corredor Axé, no meu pé. Corredor Axé, no meu, Lima, Alfa Romeo. Aos 109. Pioneiro 32, condição. Nível final 100. Agradecido, pioneiro 31. Meu papai está em consciência, liberação mais um pouco para táxi. Ah, 3179, decolor 28, sendo controle 119, decimal 8. 9831, 7. Salvador, bom dia, o seu 31179 decolado, mantendo a proa. Com 217, autorizado, pouso, pistão 10, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso, 35217. Mantenha a proa por mais 2 milhas, após autorizado letra. Ok, mais duas vezes na proa, Leda depois, tá? 3179. Conferido a rota do plano de voo, é o Zulu 44? Sim, então 3663 autorizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Zulu 44 até Púbito, após direto, decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Mildes. A frequência do controle 119.8, aciona 5412, então 3663. 340 Guarulhos, Upper Zulu 44 até Púbito, após direto, decolagem pista 10, pela direita, via Leda, após 5412, correto, 5412, chama pronto, pushback, funamento, tá 3663. 3663. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Vitorinha Juliette, mantenha-se em condições visuais, no seu pé de corredor acesso. Ou no meu maché, Vitorinha Juliette. Azul 4208, ciente do trator na final? Após a pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter a cabeceira 10. Com 217 no solo 32, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Livre direita, solo 219 e o 5217. Lima Alfa Romeo, controle. Prossiga. Forma estimada do pouso? 250. Lima Alfa Romeo, livre descrição para 065. Lima Alfa Romeo vai manter no mil pé até o limite da terminal. Como é o Papatango, autorizado TAC 70, sessão da pista 17. Papatango. Vento 110, graus 102. Eu chamei 6265, informação Mike, sempre na precedência, mas quando possível coordenar nível 340 Brasília. Gente, ainda não tem um plano aqui, 340 Brasília será coordenado, a provável subida Arbor Elefa, se for pela Upzulu, quais são, pela Upzulu 17, ou 6225. Ok, negativa, ali na prova, pelo risco no zero, senhor. Vou aguardando a saída móvel, provavelmente não. Gente, o plano acabou de chegar aqui no sistema. Brasília, confirmando, é o 3-4 que solicita. Tem um, apareceu 3-2 aqui. Sem problema, 3-2. Tá pronto, sobe? Sobe. 6225 autorizado Brasília, nível 320, via rota conforme, direto Nitsa, Puído, Upper Whisky 10. Decolagem da pista 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Nitsa. A frequência do controle 119.8, aciona. 5423. Brasília, nível 320, rota do plano. roda 10, vírgula esquerda, saída Mongo, transição Nitz, o controle em 198, nas pontas 5423, portaria pronto, posição 01. Correto, 6225. Para o ponto de temperatura, 2612-1204. 6211-04, autorizado, chama pronto para o táxi. Boa tarde, 6212. Companhia. Azuca do 208-234, sem controle 119-8. 119-8, 4208. Controle em Salvador, muito bom dia, Azul 4208, cruzando 2000 pés, perfil da PUCA. Azul 4208, contato radar na decolagem, local 370, saída PUCA. 370, perfil da PUCA, Azul 4208. Referência Juliette, até contato do Fiora, com o Ezequiel, 3-1, com a Gianluca, no pé. Salvador, 923, bom dia, Salvador Guarulhos, o nível 360 já aprovado, pronto, copy. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upper Zulu 21. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, transição Elefa, frequência do controle 119.8, aciona 5411. Upper Zulu 21, decolado 10, curva à direita, Arbor, Elefa, 119.8, controle 5411, transponder no 923. Correto, 5411, chama pronto, portão 07, bom no 923. Chamar a pronto no 07, 9. Confira a matrícula. Vídeo November Alpha, voo local confirmando o corredor forte ou axé? Ok, remetido em Vera Cruz, aguarda a cópia no PAT 4, vídeo November Alpha. Frequência livre, tudo que vai ser. Bom dia, sendo identificação, décimo nível de voo 060, chegada a Mari. 060 na Mari, então 3486. Copa Tango, autorizado ingresso, reporte alinhado em ponto, cabeceira 17. Serra, Serra. Para o 10-2 CDR, linha 2-1-1, está com 123 a bordo, alternando Guarulhos, por 3 horas e 40. Oceanete, Amissolo, 1-2-1-9. Valeu, Amissolo. Oceanete, 2-1-1. 1-2-3, Guarulhos, 3-40. Fora do solo, não atrasa, vai informar. 1-1-8-6, o ajuste no 0-6. Oceanete, 2-1-1, bom voo. Ele está com o Oceanete, chama Torres, 3-6.